você tem sua casa. Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco. Não me importa o que diga, que eu não vou voltar. Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá. Agora tô solteiro e vou gritar pra todo. Vem acabar essa noite. Oh, oh. Vem acabar essa noite. Vem acabar essa noite. Tem cabaré essa noite, essa noite, essa noite. Tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite, essa noite, essa noite. Seus pais não me aceitam em sua casa. Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já fui, deu pra mim, eu vou meter o sua vida, eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos. Eu quero ouvir assim. Tem cabaré essa noite, baby. Tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite, essa noite, essa noite. Tem cabaré essa noite, baby. Tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite, baby. Tem cabaré essa noite, essa noite, essa noite, essa noite. Atualizei, viu? É nome Xanó. Tata Alvila Piusqui. Eu tava em Santo Antônio de Jesus. Falou pra minha cidade, Riacho de Santo Antônio, Bahia. Essa vai tocar nos paredões do meu braço. Essa noite, essa noite, essa noite. Bruno Abreu.